impossível não ouvir. Moda Sertaneja. É sucesso? Então é Target Radios. Moda Sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Não chore mais, sorri, amor. Eu trouxe o fim da sua dor. Não chore nunca mais, amor. Eu sou o sol